1255, número 4 na aproximação, redução para 2309. Falei 6141, deixa ter 6 mil pé. Informo o tráfego à sua direita, mantendo 050, Bravo Eco 58. A Patango Vitor Eco Vitor, modula na frequência do controle Salvador. Ilhéus 120-1. Posição do tráfico, puxando M1 no tráfico à sua retaguarda, desça para 2500 pés e ajuste 1-0 no 3. Reposto passando até a vista 366. Gente, o Xanel M1 desce para 2500, quase 367 da missão ainda. Patango Oscar na venda WIC, mantenha inicialmente 050. Roma 255, desça para nível de voo 060. Salvador, boa tarde. Xenés 635, livrou. 6315, Taxi Via Alfa, reporte em Xenés de Lento. Pode ser o XS, Xenés 3. 06353. Já tem volta na venda WIC, confirma o seu plano alguns vizinhos. Então, autorizado o turno, mas tinha solicitado que após voltas fosse o ato pelo. Oscar na venda WIC. Então, autorizado o turno, Capitão Oscar na venda WIC. Está na 6356, reparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 095, limitado pelo localizador. Proa 095, localizador limite 63. O software de espera chama 308-95-1329-270, obrigado. 40, limitado pelo QDMIC 0120 de Sintra. Dois, BR da Azul após Juliette, portão 4. Ok, após o teste da portão 4, 63, obrigado. Boa tarde, a Parra Média Novembro Alfa, transfere. A Parra Média Novembro Alfa, mantém expansões visuais, corredor forte no meu pé. No meu pé, corredor forte, a Parra Média Novembro Alfa. A Patango Alfa, Novembro Alfa, na proa de Duna, deixa para 2 mil pés, ajuste padrão. Autorizado, sinal de procedimento eletrônico da pista 190, triangular, já está estabilizado. 3, 2 mil, voando Duna. Intercepta o flight do Lock. Poxa, né, 6141, tá estabilizado o procedimento aí, né? Né, 6141, contato final do procedimento, tá me torre, 118, 295. 295. Oi, Salvador, já né, 6141. Para 4, meu Deus. Pode ser com 4. João 08, prossiga. João 08, ciente, 130, repasse nivelado. Ajuste no 063. Canal 6356, redução para 1809. É 6141, 21, 50 graus, 099, cruzado, pouso, pista no céu. Tá pronto, autorizado, pouso, no zero. Pouso com 790, do cruz 31, aguardando para transferência. Agora é transferência, 2790. Tango Alfa 9 Luiz, que acontece final de procedimento, você me torre 118, decimal 95. Canal 6356, desça para 2 mil pés, autorizado final de procedimento de LOSXA sem o glide, já está estabilizado. 2 mil pés sem o glide, recuperar 6356. Sou 1255, curva esquerda para o 190, limitado pelo localizador. Autorizado o Serra Vista 368, gol no 255. 255, privado 368. Controle Salvador, é o Azul 2790, boa tarde. Azul 2790, boa tarde. Contato radar, subir montanha 180, sai da Momo. Vai subir, sai da Momo, solicitando, senhorita, o 200, se possível. Tem que agora coordenação com o centro. 7, inicialmente 80, aguardando a coordenação para 200, o 2790, obrigado. Solo 32, solo 2 na semana. O Chané. O Chané 6356, estabilizado. O Chané 6356, reduza para velocidade de aproximação e chame torre 118, decimal 95. Reduzindo mínima 18, 95, 6356. Charlie Papa 419, decimal 8. Maintain a heading until 3,000 feet to departure control 119, decimal 8. Lima Charlie Echo, good day. Good day. Baixada da 1-7 pela direita, já baixada e gravado 11, 0 novembro, Luiz. Baixada Luiz, cruzado posto, pistão 7, vento 1-6-0 graus, 0 9. Livre pouso, 9 Luiz. Soca departure, are we cleared to turn left to right now? Remain this heading until 3,000 feet. No problem, after 3,000 feet we are going to start turn, thank you. 356, capacidade deslocada, 1-0-3-0-7, abaixo de terra, deixa aqui. Só controlar, o grau de outro está funcionando normal, né? A verdade é que a defesa está deslocada. Não entendi. Na verdade, o Gladslope, creio que ele está funcionando normal, ele é só a cabeceira que está deslocada, né? Negativo, ele foi desligado justamente, tanto ele quanto o Papi foi desligado justamente por causa da cabeceira deslocada. Ah, tá legal, só pra adicionar uma primeira informação então, aqui, com certeza é errônea, obrigado. O Xanem 141 mantém a tua frequência, tô? Sim, mano, o Xanem 141 só no 2011. Falou, Xanem 641? 641, passe de alta, reposte em dia. Porque essa semana aqui tá fora do padrão. 5 Delta para 2.500, reposto passando Serra Delta 366. Passa lá, passa 366, pode ser. Eu A possibilidade de voar Elefa, senhorita? o 2790 nessa não faz parte do perfil da sua saída, mantém o perfil. Autoriza o WhatsApp então? Autorizado o WhatsApp. Graças. Chame Torre 1895. Charlie Echo, contact, receive the frequencies 125.545, is the number 126.885. 126.85, the secondary first around the 125.45, Lima Charlie Echo. Acionando a estação, desça via chegada a Mário, parando 050, ajuste 1013. Autorização Gol no 2230.59 a bordo, 4 horas e 30 ao terra em Salvador. 3230, prossegue táxi, linha IG Alfa, no ponto de Paraná 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 3. IG Alfa, quando lá 2895, boa. Telema 56, ponto da saída aeronave da Passareta, que está prosseguindo para o ponto de espera, autorizado ingresso Juliette, portão 11. Avisou o coronel da Passareta, o metro é o momento. 305, Corrente Mirisola, que é o coronel da Aviana, livrar a retaguarda. Está aqui com o espelho que deram para tirar o cuidado. Bem, depois do avião é autorizado, 3205. Alô, gol, no 255, boa tarde. Boa tarde, prossegue Alfa, chame antes da Juliette, 1255. Juliette, cheira de frutas, agora está de copa, confirme que mais em conta. Para acessar pelo João no 30, tem um tráfego de aproximação para Salvador no setor sudeste. Voo 2008 está em identificação. Salvador, vou passar no 2230, transfere. Para 2230, mantém escuta. Voo 2008, contato radar, 6,5 milhas sudeste do Grande Salvador, vou na frente de Mário para interceptar a chegada da Mário, ajustando 013, aguarde para descer. Parede 2230, contato radar no colagem, tem condições de cumprir a instrução superior dessa data? Ah, afirmativo, hoje tem. Curva para o nível 180 via essa data. 180 a do preço da árvore. Isso é o transporte presente, faz. Tinha deslocado uma viatura para a escola, tinha já coordenado, vou confirmar aqui em retorno. Por favor. Manativo 10, decolando no 7, curva direita, corredor axé, 1198 controle, 0133 no transponder. Autorizado chegar da Mari, desça para o nível 080, ajuste no 013. Eu no 164, decoração para o estabelecimento, curve à esquerda para o 045, seu limite é a magnética 1, corrido, seu limite é a magnética 0905. Eu no 164. Eu no 164, 0045, a magnética 0905. Vitor 964, após o TAP, está autorizado Sierra Vitor 366, aguarde descida para 2510. Sierra 2008, fale seu indicado. Sierra 1164, reduza sua velocidade para 2601. Sierra 08, constante incrementar 209 na velocidade. Vamos para a redução. Gente, vai completar o IMS a 6 graus. Mantenha para inicialmente o gol 2008, aguarde vetor. Via Engie Alfa, no ponto de Fernando 0, Torre 1, 295, sem negar no 0, no 3, 1. O Mike, não vem lá com isso, 2. 08. Desculpa, controle. Via 1964, nos 10 projetos que na posição TAP, desça para 2510, o ajuste é no 0 no 3, após o TAP foi Sierra Vitor 366, reporte estabilizado para o procedimento. Aqui, a direita para 2564. Via 008, decoração para o procedimento elétrico, direita 3040, o limite é localizado. O controle queria confirmar se você teria copiado a informação. Com 164, desça para nível 0660. Autorizado de ingresso, porta aérea pronto no Sérgio. Da 208. O Salvador está 3805, próximo da decolagem. 3805, a linha e decola a pista no 0, cabeceira deslocada. É do 140 graus, 109. Quem é que pode ir para a decolagem? A fila. Para a decolagem, a linha e decola da cabeceira deslocada, 103. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.003, Brasil 4116, excelente capitão dessa via, chegada a Mário para o nível 0620, ajuste no 013. Sobre a atenção para 2.500, pode me escutar do controle de Vila Vendera. Sobre 2.008, deixa para 2.007, ajuste no 0.3, agora de autorização para o Vila Vendera. 2.003, a melhor autorização para ele, 2.008. Dois para o nível 050, ajuste no 013, complete redução para 1909. 050, vai reduzir 190, vou 1964. 1964, estabilizado aqui, 1964, complete flash no 1895. 1895. O 1964 está no limite. O 1164, mantém a prova, informo que irá ultrapassar o limite do localizador, aguarde os vetores, é o número 3 na aproximação. Positivo, da marcha atual, 1-1-1. Atual Salvador, tá 3-8-0-5. 1-1-0-5. 1-1-0-5. Atual Salvador, tá 3-8-0-5. Tá, 3-8-0-5, contato, radar de decolagem, se for via Dial para o número 3-4-0. Zero, 1-2-0-0-8 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, pro 0-7-0, estabilizador leste, reporte estabilizado. 3-0-9-0-7-0, repassará no arco 2-0-0-8. Saudade 2-2-3-0. Precisa passar no 2-2-3-0. Posso uma senhora passando 75 agora, solicita direto quando possível, senhora, espera aí, por tudo. Aguarde, passarei 2-2-3-0. Bora. Localizador 2-0-0-8, visual, para a fixação. 1-2-0-0-8, complete final, chame todos 1-1-8-9-5. 2-0-0-0-0. Avião 08. Oi. Prossiga para a área de lançamento. Prossiga para a área de lançamento, 08. Reporte, homem fora. Já para homem fora, 08. 1-1-6-4, deixa para 2-0-0-0, ajuste no 0-1-3, reporte estabilizado. Informa que resta de tráfego da mesma companhia, 7 milhas à frente, um bonde 737 com ground de 200. 7, descendo a 2000, com 1-1-1-4, resolvido. Controle, boa tarde, é o Papa Tão Gosto de Lasca, decolou, passa 1400 para sair da Coral. Conte quilômetros para contar a radar na decolagem, suba para o nível 1-0-0, da presente voo na prova de Coral. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 50 postos, tá? Que é 23, 6, 5, 4, 1. Prossiga? 390, Natal. Vou ficar atualizando 37, aceita? Oxê, 37. 7-0 autorizado, vento 1-0. De rodar 1-0, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição ZIPAR. 1-1-9-8 controle, 5-5-4-2 o transponder. Desastre 7-0, decola 1-0 para a esquerda, perdiu PUCA, transição ZIPAR. Controle 19-8, transição 5-5-4-2. Toda a esquerda. Apanhado, chave da pushback, acionamento. Alô, 64, prossegue Alfa, Chimete, 2-7. Alfa, 2-7. Prole, Alfa, direto, Alfa, boa tarde. Hotel Juliette Serra, corredora Cher, toma meu pé. Hotel Juliette Serra, meu pé, estou autorizado, toma para a direção da unidade de Manati. Hotel Juliette Serra, está autorizada presente para a direção de Manati, toma meu pé, informe seu estimado de pouso e reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. Estimado de pouso aos 2-2, nesta hora que se inicia, reportaremos a vigésima, Hotel Juliette Serra. Gente. Autorizado ingresso, Porto Alegre, pronto, um dos seus mais funcionários. O piloto está no seu estimado para pouso. Seu controle. Possível, consulado. Como seu estimado para pouso? Tudo alto, 3-0. 3-0, ciente, consulado. O Golo 8, o 164, está bem usando o sinal da Golo 0. Golo 164, turno 1-1-8-9-5. 2-8-9-5. 2-4-1-1-6. Força para 2507, ajuste no 013, autorizado para aviso 366, reporte estabilizado. Tá, 3805, chame centro Recife, 1251, até 93395. 1-1-8-5, adicione identificação, desce a via chegada a bordo para nível 050, ajuste no 013. 1-8-5, aguarde a autorização para a RNAV. Thank you. jogou no 85. Autorizado a copo, estamos 0, retorno 90 graus, hoje 160 graus, 089. Vagão 08, desço para o extrato de Veracruz, suporte cruzando 4.510. Após para 4.510, vagão 08. Vamos a vender alfa, desça para 1.000 pés, aí fecha no 013. Alfa Tango Tango, aciona de indicação, desça via Amã para nível 050, ajuste no 013. Tono 885, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 0, 1, 9, 1, 8. Controle Salvador, Papa Tango, Mike Fox Trotter. Mike Fox Sierra, contato radar do Colar, escuta para o IG 100, da presente posição, voe Coral. Saída Coral, voe Coral, subida para a 1 centena, Mike Fox Trotter. Mike Fox Sierra, assim que possível, informe seu estimado para pouso. Estimado pouso, zona 845, 845 pouso, Mike Fox Trotter. Sim. Boa tarde, Juliette Sierra, tem frequência livre. Alfa Zero 2-1. Mais um 1-6, prossegue Alfa, chama gente da Juliette. Alfa, da Juliette, nós temos 4-6. Você lembra 3-1-5 da Front Copy? Afirma o Front Copy. Falando Guarulhos, 360 autorizado, viâncio 1-0, sai com fome. Decolando 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-1-9-8, controle, 5551, transponder. Após pelo meio, desça para 2500 pés, terra junta 366, você pode estabilizar. Desça para 2500 pés, terra junta 366. 0108, tem frequência livre. Para 2230. Foi orientado chamar o centro do CIF 1288 até no 1260. 288-1260, CIF, salvador compor 2260, 2260, não recebeu informação. Está recebendo agora, cotejando e estamos reportando o centro do CIF. Bem bom dia. Gente. Possível, mas pode estar certo. Negativo, tá? Chuva. Paulo Gol 1256 para pushback de acionamento, posição 3. Eu gostaria de chegar para o táxi 1256. Delta Bravo, prossiga. Minha sala 0157, qual final de fez de contato? 4 Delta Bravo, mantenha o setor, aguarde para cruzamento. Temos um Boeing 738 para aproximação final da 1-0. Voo 1885, complete na Xamitojo, 1895. Voo Médica Bravo, tá visual com o tráfego? Após o tráfego, está autorizado com separação visual o cruzamento da longa final da 1-0 entre Duna e Sindra, mantendo 510. Reporte visual com Serra Índia com Índia. Para a posição coral, seguindo o radar encerrado, chame e leve 120 ou não. Então, lista de saída de tudo em toque, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste a 1-0, 1-3. Vem a bandeiraça da visual com o campo? Afirmativo, não vem graça. Chame tudo em 1-8-9-5. 1-9-8-9-5, não vem graça. Boa noite, 85, Sol, Zuno, mal, direita, saindo, Zuno com 1. gerente 211 na Serra. Como que a pista está com a cabeceira deslocada nos primeiros 380 metros e a LS é 3 da 10 operando sem drive? Acima. Tango, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado IMS 3 com glide e pode estabilizar. Identificação. Pode estar de 1-8. O chamamento 326, contato radar, 6200 milhas do oeste do BS Salvador. Vou na primária para interceptar a chegada na área, ajuste 1-0-1-3, reporte pronto para descida. Isso para 1-0-5-0, o chamamento 326. Guardião 08, precisa.